Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro de tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Olá, meus amigos e ouvintes do programa Amado Batista. É com muita alegria que mais uma vez começamos o nosso programa tocando as músicas deste cantor extraordinário, como a gente sempre fala aqui. Não é fácil manter 40 anos de carreira, não é? É difícil, mas o Amado Batista está aí cada vez mais, sucesso grandioso, né, na sua carreira. Quero cumprimentar todos os nossos amigos, todos os nossos ouvintes espalhados por este país imenso. E para começar hoje, eu vou atender a uma pessoa que se chama Ronária, lá da cidade de Colinas, que pediu para a gente mandar uma música para ela. Ela escuta através da Líder FM, em Colinas do Maranhão. E ela pede para oferecer a primeira música do nosso programa para o Maurício Nascimento. Toca aí, Edelson Moura, para o Maurício, a música Meu Louco Amor. E também ofereço para o meu filho Rian. Portanto, meus queridos amigos, abrindo o programa Amado Batista de hoje, Meu Louco Amor. Coração nesse peito, minha cabeça já não pensa direito. Louco de amor por você. Acho que estou perdendo todo o juízo, mas você sabe do que é que eu preciso. Quero ficar com você. O que eu trago no peito? Eu tô dizendo, sei que não é direito, mas vou falando, se você já tem outro. Não tô sabendo, se te der vou embora, mas vou chorando, que estou te amando. Mas vou chorando. Coração nesse peito, minha cabeça já não pensa direito. Louco de amor por você. Acho que estou perdendo todo o juízo, mas você sabe do que é que eu preciso. Quero ficar com você. O que eu trago no você já tem outro. Não tô sabendo, se te der vou embora, mas vou chorando, que estou te amando. O que eu trago no peito? Eu tô dizendo, sei que não é direito, mas vou falando, se você já tem outro. Não tô sabendo, se te der vou embora, mas vou chorando, estou te amando, mas vou chorando. Amado Batista. Quando eu era jovem, trabalhava numa rádio governamental, e esta rádio chamava-se Rádio Nacional de Brasília e Rádio Nacional da Amazônia. Era uma rádio do povo, pertencia ao povo. Quando o PT assumiu o governo, o primeiro ato deles, ao invés de se preocuparem com o país, se preocuparam com Edelson Moura. Vamos tirar este cara dos microfones. Tira ele, que ele é um perigo nos microfones. E eu então fui afastado, mesmo sendo um locutor de carreira, um profissional de carreira, fui arrancado dos microfones. Eu fui arrancado do ar, se vocês querem saber, em plena 9 horas da manhã. Se fosse os militares fazendo isso, todo mundo ia criticar, a imprensa ia falar, olha, tá vendo, foram os militares que tiraram ele. Mas eu fui arrancado porque eu não concordava e nunca concordei com as atitudes destes políticos brasileiros de meia tigela que faziam suas manifestações. Suas manifestações muitas vezes violentas, e as pessoas invadiam praças, bancos, assaltavam, roubavam, matavam, tudo em nome de uma luta pela democracia. Nos dias de hoje, meus queridos amigos, eu sei que tem muitas dessas pessoas envergonhadas por terem participado dessas perigosas assembleias de sindicatos, de milícias, né, escondidas, tentando tirar o país do governo militar na época, e conheço muitas dessas pessoas que hoje estão envergonhadas. Pessoas que arriscaram a vida, arriscaram o emprego, pessoas que picharam muro com o slogan "Abaixo a ditadura", distribuía panfletos, morriam de medo, choravam, tudo em nome da devolução do poder ao povo. Hoje, o que se conta para os jovens, nas escolas, nos colégios, é algo muito diferente. Porque eu, e fico observando aqui, que centenas de pessoas que participaram dessas manifestações no passado estão envergonhadas de ver pessoas morrendo hoje em filas de hospitais, bandidos matando por 10 reais, pessoas andando feito zumbi nas ruas por causa das drogas, adolescentes que estão aí nos colégios que não sabem quanto é 6 vezes 8. Ou é mentira do Edelson Moura? Eu estou mentindo? Meninas de 14 anos, tendo filhos sem pais, toda a classe política desse país, desfilando uma incompetência absurda, o nosso país sendo ridicularizado por tantos e tantos escândalos por vários países do mundo. Essas pessoas que fizeram isso com o Brasil deveriam pedir perdão todos os dias a nós, homens de bem, de bens, trabalhadores. Essas pessoas deveriam pedir perdão de joelhos. Me perdoem, brasileiros, pela grande porcaria que eu ajudei a construir, essa democracia mentirosa, esses políticos verdadeiramente pilantras, ladrões, deveriam ficar de joelhos diante de nós, do povo brasileiro. Mas ainda tem salvação. Se nós quisermos, tudo isso tem salvação. Então, hoje, nós observamos o quê? Quando saímos às ruas, que nem sequer temos o direito mais de andar pelas ruas. Não, mas o governo militar era pior. Ah, era muito pior. Não era o quê? Tá todo mundo aí falando isso, que era ruim, que era isso, não sei o quê, para receber, sabe o quê? Indenização. Um monte de malandro dizendo, eu fui torturado. Aí vai lá, tem uma lei que fizeram, o PT que fez a lei, e essa lei dá uma indenização pro cara. 20 mil reais, 30 mil reais. Enquanto isso, os nossos aposentados estão aí, sem aumento, sem reajuste. E eu gostaria muito de saber qual é a justificativa para o fato de um Bolsa Família, onde ninguém trabalha, ter o dobro do aumento dos aposentados que trabalharam a vida toda. Quer dizer, Bolsa Família tem o dobro de aumento, aposentado não tem aumento, tem a metade do aumento do Bolsa Família. Então nós somos mais de 30 milhões de aposentados, não podemos sequer reclamar, não temos direito de reclamar. Porque o aumento vai para... O trabalhador não tem o aumento. O aposentado não tem o aumento. Mas o Bolsa Família tem. Dobrado, aumento dobrado. Este é o país

ele é o cara. Mande um alô também para as minhas amigas Aline e Nari. Eu quero ouvir aí a música do Amado Batista, Casamento Forçado. E você está me devendo a visita, não esqueça. Tem muitos picolés para você. Ah, não estou falando? É o Edson do Picolé, minha gente. Mandando aqui esta música para todo o pessoal, né? Muito obrigado, Edson. Uma beleza, né? Saber que você esteve aqui, gostou. Agora, deveria ter vindo visitar o Edelson Moura, né? Não custava nada ter visitado a gente aqui na Rádio Estúdio Brasil, tá bom? Um grande abraço para você. Ele pede para ouvir Casamento Forçado, e nós vamos tocar para ele. Forçado pelas leis e a família, me arrependo tanto, tanto do que fiz. Se houvesse outra vida eu queria, pra poder viver de novo consciente, ter a vida um pouco livre, independente, escolher tudo, tudo que eu quis. Ser um homem, ser maduro e ser feliz. Este casamento imundo e sujo me acabou de vez. Este sentimento inútil não quero pra nenhum de vocês. Estou livre, a liberdade chegou, e aquele tempo de tortura terminou. E o sorriso amarelo que eu tinha ficou bonito e hoje está de outra cor. E lembrando aquela vida desgraçada, é que prefiro ficar mesmo assim sem nada. Eu não arrisco outra vida de casado, melhor sozinho do que mal acompanhado. Este casamento imundo e sujo me acabou de vez. Este sentimento inútil não quero pra nenhum de vocês. Este casamento acabou de vez. Este sentimento inútil não quero pra nenhum de vocês. Este casamento imundo e sujo me acabou de vez. Este sentimento inútil não quero pra nenhum de vocês. Amado Batista, Amado Batista Show. Lourdes Aparecida de Jesus, que é uma ajuda do nosso programa. Ela precisa encontrar os seus dois filhos, que não têm contato há muito tempo. O nome da filha é Sarvelina Maria de Jesus e o filho Orley de Jesus. A última vez que soube, eles estavam acompanhados pela Marli do Genicreve. Marli do Genicreve. Eu sinto muitas saudades, porque da última vez que vi, eles eram meninos, tinham sete anos, a moça tinha 7 anos, e o menino tinha 3 anos. A gente morava em Guarani, quando viemos morar em Aripuanã. Mandamos uma carta e não tivemos resposta. O pai deles já é falecido há muito tempo. Tenho esperança de revê-los, nem que seja um contato rápido. Moro em Aripuanã, no estado de Mato Grosso. Se alguém conhecer Sarvelina Maria de Jesus e Orley de Jesus, por favor, ligue aqui para mim. é 66-9225-8984. 66-9225-8984. Ou ligue na Rádio Clube FM, 66-3565-1098. 66-3565-1098. É, tanto no Amado Batista como no Ligação Nacional, você pode passar esse recado, Adelson Moura. Tá legal, Lourdes, não é? Lourdes Aparecida de Jesus. Deixa comigo, já estamos aí procurando, né, por esses parentes. Sarvelina Maria de Jesus e Orlei de Jesus. Qualquer notícia que eles tenham, não é? Vamos agora continuar com o programa Amado Batista. Eu trago para vocês, Pra Que Fugir de Mim? Mais um dia que passa e o telefone não tocou. Passeiam pela sala as marcas desse grande amor. Procuro na lembrança qual foi o mal que eu te fiz. Te dei a minha vida, nem isso te fez feliz. Sempre vou seguir na tua direção. Pra que tentar me esquecer? Pra mim só tem você e o resto é solidão. Pra que? Mais um dia que passa e nada de você voltar. A vida não tem graça, eu vou morrer de te esperar. Não há lugar no mundo onde eu não possa te encontrar. Sonhos, você vai me ouvir gritar. Pra que tentar fugir de mim, se eu sempre vou seguir na tua direção? Pra que tentar me esquecer? Pra mim só tem você e o resto é solidão. Pra que tentar fugir de mim? Me diz pra que tentar fugir? Pra que tentar fugir de mim? Olha, eu sempre vou te seguir, sempre. Não tente fugir de mim. Me diz pra que tentar fugir? Pra que tentar me esquecer? Se pra mim só tem você, o resto é solidão. Pra que tentar fugir de mim? Me diz pra que tentar fugir de mim? Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Tem aqui uma pergunta para mim. Como vai, Adelson Moura? Eu vou bem. Graças a Deus eu vou muito bem, né? Saúde boa. Diz que a gente, para tendo a saúde, tá tudo maravilhoso, né? Não? Eu gostaria de pedir a sua ajuda para divulgar o desaparecimento do meu irmão José Carlos Simões, da cidade de Jacaraci. Ele tem apenas 23 anos. Fazia uso de remédio controlado, por favor, nos ajude. não sabemos como mais fazer. É uma dor, um sofrimento que parece que não tem fim. Estamos desesperados e peço a ajuda de todos os ouvintes para nos ajudar a divulgar. Infelizmente, não podemos esperar muito das autoridades. E é muito triste, Adelson Moura, ver o quanto alguns dos seres humanos são incapazes de se sensibilizar com o sofrimento alheio. Infelizmente, o número de famílias que passam por esse sofrimento só cresce. Por isso, ajudem, porque mãe nenhuma merece passar pelo que a minha mãe está passando. Qualquer informação, entre em contato através do telefone 77991-2881-93. 77991-2881-93. Na verdade, o desaparecimento aqui do José Carlos Simões, ele toma remédio controlado, ele deve ter saído de casa, não deu conta mais de voltar, não consegue mais voltar. Isso acontece demais no Brasil, em qualquer parte do mundo. De vez em quando você cruza nas estradas por uma pessoa suja, uma pessoa toda com saco nas costas, que a gente chama de andarilho, né? O que que acontece? É uma pessoa que tem um distúrbio, ela tem a sua família, tem todo mundo, mas ela sai e não consegue mais voltar para casa. Então precisa realmente de o pessoal ajudar para ver se localiza o José Carlos Simões, lá da cidade de Jacaraci. E deve estar aí, coitado, pela alguma estrada, pelo algum caminho, não é? Sabendo de alguma notícia, vocês devem telefonar, vou repetir o telefone, para 77-991-28-8193. Está dado aí o recado, né? Que a família possa encontrar este ente querido desaparecido. Sou igualzinho a você. É Amado Batista e Elias Wagner cantando pra gente. Amado Batista é show, show. Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. De repente ali na rua, num encontro casual, você perguntou as horas, meio sem jeito no olhar. Dei um toque em sua mão, começamos a conversar. Falei dos meus sentimentos, estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas é apenas o seu jeito de andar. Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão pouco estou fora de forma. Eu sou um cidadão como outro qualquer, te respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Falei falei dos meus sentimentos que estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas é apenas o seu jeito de andar. Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão pouco estou fora de forma. Eu sou um cidadão como outro qualquer, te respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Edelson Moura. Saúde com beleza são os nossos produtos que são distribuídos para todo o Brasil através da nossa empresa Saúde com Beleza. São produtos maravilhosos que você encontra em nosso site saudecombeleza.com.br e também através dos nossos representantes, centenas de representantes em muitas e muitas cidades brasileiras. Você já ouviu falar do óleo de avestruz Sopremo muitas vezes aqui pelo Edelson Moura. O óleo de avestruz Sopremo, ele é bom para uma série de doenças. Ajuda na recuperação de muitas e muitas e muitas e muitas. Se você tem um bebê em casa e ele está todo assadinho, sofrendo, chorando, ai, ai, está assado e tal, você passa o óleo ou a banha de avestruz. Tanto faz o óleo como a banha, viu, gente? A banha tem as mesmas propriedades. E aí, se você tem hemorroida também, a banha ou o óleo, você passa e toma. Pessoas que têm diabetes, que tá com problema de cicatrização, ela deve tomar o óleo e passar também na ferida, tá com a ferida na pele e tal, né? Passa o óleo, toma o óleo para você melhorar. Ajuda na recuperação, viu, gente? E aquelas pessoas que têm as pernas roxas, escuras, problema de circulação nas pernas, não é isso? Comece hoje mesmo a tomar o óleo de avestruz Sopremo. Porque os ômegas, o óleo de avestruz, todo mundo sabe, o Edelson Moura sempre explica aqui para vocês, ele é um alimento natural. E este alimento é muito rico em ômegas, tem muitos ômegas. E estes ômegas, eles são essenciais a muitos e muitos tipos de doenças. Gastrite, psoríase, caspa na cabeça. Passa o óleo para você ver na cabeça ou a banha. Pega a banha de avestruz, passa na cabeça, 2 horas antes do banho, você vai passando a banha, depois pega o pente, aquele pente para tirar as caspas, tira o molde de caspa, né? 2 horas depois, antes do banho, você passa o pente e as caspas vão desaparecer da sua cabeça. É muito interessante a gente lembrar também para as pessoas que em muitos casos, queda de cabelo, por exemplo, ela se dá em decorrência da falta de vitamina E e vitamina D, pois o óleo de avestruz contém estas vitaminas e vai evitar queda de cabelos para quem está com esse problema de falta, imunidade baixa, viu, gente? Toda vez que a imunidade estiver baixa, tome o óleo de avestruz. Mas atenção, porque tem que ser da marca Sopremo. É o do rótulo vermelho. Acredite que o nosso óleo, ele é inspecionado pelo Ministério da Agricultura, cifado e inspecionado. Isso é muito importante você saber, para não ficar por aí comprando qualquer óleo, qualquer banha, na primeira esquina, na primeira feira, não é? Tem que saber se é cifado e se é inspecionado pelo Ministério da Agricultura. Vamos agora cantar, Amado Batista, vamos trazer mais um sucesso para vocês, porque o programa hoje está só tocando música boa. Secretária.

Sebo de carneiro perfumado, saúde com beleza. É bom que dá gosto. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista. Recebi um papelinho aqui, como diz o ditado, um papelinho, uma anotação, para mandar um alô para Francisca Aparecida Barbosa. Ela é de Nova Floresta, Jaguaribe, lá no Ceará. Dona Francisca é nossa representante, saúde com beleza, lá em Nova Floresta. Então ela diz assim, Adelson Moura, mande um alô também para mim. Eu vou mandar, Dona Francisca, um alô para a senhora, né, que é nossa representante aí nesta localidade, Nova Floresta, Jaguaribe. Então, vocês querem o telefone da Dona Francisca? Quando precisarem do óleo de avestruz, da banha, anotem aí, é 3522-6168. 3522-6168. Liga lá, Dona Francisca, tudo bem? Tô querendo óleo, tô querendo a banha, né? Lá em Nova Russas, tem um rapaz que nós estamos acompanhando todo o tratamento dele, uma ferida no pé que não curava. Uma ferida com mais de 15 anos. E agora, toda semana, chega uma foto nova da pessoa, do pé da pessoa, já praticamente curado, já praticamente pronto. Não é? Isso é impressionante, é algo fantástico, né? O Fantástico, falar em Fantástico, o Fantástico deveria vir aqui na Rádio Estúdio Brasil para o Edelson Moura mostrar as fotos que nós temos, até de cachorro. Nós temos foto, cachorro com ferida, animais de estimação com feridas, a pessoa coloca o óleo de avestruz. Olha, é bacana, não é? A gente vê o resultado de um produto que a gente fala aqui pro pessoal. Agora eu vou trazer mais um sucesso para vocês. Hoje eu tô tocando músicas que fazem parte do CD do Amado Batista 40 anos. É verdade. E eu trago agora Casa Bonita. Sonhos que tem toda mulher, um deles é ter casa bonita, se esquecendo de cuidar do seu marido, enfraquecendo seu amor que é tão bonito. E eu, não acreditando nesta ideia, fiz tudo o que podia e não podia. Construí a nossa casa tão sonhada, com jardim cheia de flores e murada. Mas isso não foi bastante pra você poder ficar. Foi embora e nem se lembra de voltar pra me buscar. Isso não foi bastante pra você poder ficar. Foi embora e nem se lembra de voltar pra me buscar. E agora olho essa casa tão bonita e me lembro que era tudo o que queria. Mas depois de tantas brigas sem fundamentos, você foi matando nosso amor, querida. Sei que